sua casa era larica. Com sua pequena assanhada, com seu vestido menina, produzida na cabeça, é descalço, pé no chão. Se não disser de larica, eu fiquei na solidão. Larica de noite, larica de dia, larica de tarde, larica vizinha. Larica de noite, larica de dia, larica de tarde, larica mais. Ô oh, larica, larica, larica. Larica, larica, larica, larica, larica, larica, larica.